rufam os tambores de mangueira. Para agradecer aos céus, vida prolongada, voz abençoada, de quem nasceu pra cantar samba, exemplo de amor e lealdade, reflete em todos nós felicidade. O manto verde rosa é a paixão do nosso eterno mestre Jamelão. O povo aclama nosso tesouro, mestre Jamela, gogó de ouro. A nação aplaude, ele merece. Seu canto ecoa, parece uma prece. Lá vem o desfile e a gente confia que ele sustenta. Interpreta com talento, deixa que ele arrebenta. É o mestre Jamelão, pedra 90. É o mestre Jamelão. Vamos dar cores de mangueira. Aí, mestre, essa é a homenagem de Serginho Miriti, Gilson Bernini e Rod do Jacarezinho. Também da sua cantora popular aqui, com um grande abraço. Parabéns, Jamelão. Exemplo de amor e lealdade, reflete em todos nós felicidade. O manto verde rosa é a paixão do nosso eterno mestre Jamelão. O povo aclama uma prece, lá vem o desfile e a gente confia que ele sustenta. Interpreta com talento, deixa que ele arrebenta. É o mestre Jamelão, pedra 90. É o mestre Jamelão, rufam os tambores de mangueira. É o Brasil que te aplaude, Jamelão.